Yeah, man, number one. I represent Jarahakal. Vegan! Original gun. Red House 13. Sound system original too. Again, Vegan is my rhyme. Listen up. Respect, my nigga. Listen up. Root Boy Meditation. My people. Now police Babylon now investigation. I was born in a hard jungle. Listen me now. Move your burn McClat body. Loca 13 Fantone de las calles Ayunas, ayunas Yeah man, Vegan Datas al cojaña Sinahima, Sinahima Rasslian ATP, ATP Risa Viralize original style Viralize One good Rock money, watch my two bad One good Yeah man, Vegan is my style rhyme One good Respect and then I root Born a root Ground call One soul, one blood One soul, one load When I survive like the roots, one soul Rapper, rap on the style of my gun One soul, get up, get up, wake up, get up Na. E dá licença de eu chegar em primeiro lugar O respeito, assim que é no gueto Palavra vazia, não tem jeito Paga o seu preço, o que eu aprendi na rua Não esqueça de caretas, maloqueiros É povinho e maconheiro, quem quer viver de boa Quem causa o tempo inteiro, humilde e verdadeiro Somente os guerreiros, mantendo a postura 100% conceito Gueto suicida, homicida, guerrilha Tem prol da informação, quem desacredita Não basta estudar, aqui é lei das ruas As palavras são pichações Que vem em forma de protesto, manifesto, revolta Aqui estão os homens, bombas periféricas, a mutação Uma nova espécie, gerada pelo desgaste Um novo mundo formatizado, armado Aguarda a sociedade, favela cresce com seus próprios sinais Vitais, originais, maquiavélico a todo instante Sobrevive ao sofrimento, lealdade, humildade, procedimento Nascido e criado no gueto, gueto, gueto Raga, popo, again, again, again Love you, raga, one soul, again, again Wake up, black man, one soul Watch man, one soul, wanna pipa Together, wanna pipa, one love, one good Black money, watch my two bad, one good Yeah, my big gun is my style, rhyme, one love Respect and then I root, but not root Come from one soul, one blood, one soul, one love When I survive like the roots, one soul Rap, I rap on the style of my gun, one soul Then I get up, wake up, get up Da Babilônia, o racismo e preconceito Humildade e respeito ao que me fez viver no gueto Filosofia, Rastafari, esta minha sigla Mente aberta, uma limpa, sem simila narrativa Polícia, corruptos, sem mundo, babiloco Sempre querendo sugar todo o dinheiro do meu povo No que tem mais difícil, não nasci em versão de ouro Vou lutar, vou conquistar, me sentirei mais orgulhoso Do fundo do coração, só positiva vibração Com casa louca 13, raga meu cantão A Babilônia vai cair, isto não é ilusão Ras Leandro taca fogo contra a corrupção Cabeça erguida em altíssimo sobrevivente Guerreiro que se encontre unido sobrevivente Da pele parda, preto ou preto sobrevivente Da lama do gueto é gente da gente Sobreviver entre o asfalto do gueto Periferia, todos são suspeitos Traje camisa, calça larga de bombeta Dreadlock representando suas quebradas De Osasca, Jaraguá, da Vila Piauí Pronto pra faia queimando tudo que é ruim Nossa família aqui é a banca Representando a paz e a cultura Hip Hop, Rádio Bana Ômega, I'm original gun Phenomena, casa louca, crazy clown, politician You can remember the